André Cedês, o moral de Biguara. Som do paredão. Tchau. Sucesso nosso aí, papo. Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada. Eita, chapada de cachaça. E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, vai jogando a raba. Eu cheguei no piseiro, vai. Vai jogando a raba, vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada. Vou olhar pra rabada dessa safada. De olhar pra mim assim, sim. Olha o swing! Eu gosto de ter. Alô, Tchoki! Sei que eu faço gostosinho, toma ali pra mim. Olha, então, pegação! Pegação! Vai! Toma! Deixa dessa noite toda, hoje eu sou sua garota e você é meu boy. DJ! Só do paredão. Alô, meu patrão Picão, supermercado Bianca. Eu cheguei no piseiro. Come, vai. Fica já parada, já zica no lindo paredão. Ela fica descontrolada. No paredão, ela vai jogando a raba. Eu cheguei no piseiro. Toma, vai. Fica já parada, já zica no lindo paredão. Ela fica descontrolada. No paredão, ela vai jogando a raba. Chega pertinho, vou mandar dar uma acertada. Vou olhar pra rabada essa safada. De olhar pra mim assim, se começa a vender o fim. Chama! Gosto de descer. Sei que eu faço gostosinho. Toma ali pra mim, ela me escuta. Você sabe pra quê? Vai! Desço, desço, desço a noite toda. Solta o motivo na voz! Super Dive dos paredões, papá! Desço, desço, desço a noite toda. Hoje eu sou sua garota e você é meu povo. Vai! Chorou pra...